existe um dia que queima em meu coração, uma eternidade pra te conhecer. Você plantou em mim essa saudade. Você plantou em mim esse anseio. Você prometeu e irá cumprir. Você prometeu que em breve voltará. Nosso coração queima, nosso interior deseja o dia da tua voz. O dia do nosso encontro, nosso coração quer.